这是我弄个什么逻辑的，就我弄改。 你这边跟我声音不说，在我飞面接上以后。Bravo, entendido, grupo de Zulu, cabe? Autorizado Irmã, grupo de Zulu, decola com proa sul em coordenação com a torre, 500 pés, aciona 01137, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Um abraço. Você me ouve? Único. Azul 2783, para 2783, aguarde. Alô, Azul, no 649 para táxi, com 65 a bordo, alternando com 5, autonomia 3 horas. 49, autorizado táxi via pátio 1, após cego Embraer, finalizando o pushback, através do 3, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 018, morro. Pátio Índia, Embraer, ponto de espera 118,95, com 1018, obrigado. Tango de Abravo, por gentileza, confirme intenções. Eu aprevo autonomia 97 agora. 4234, confirma as informações? Maceió, alterna, 3 horas autonomia 97 agora. Azul 4234, autorizado. Táxi de Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame o turno. Em 118, decimal 95, ajuste no 018, morro. No 018, no ponto de espera, chama 2395 de Índia, sou 4234. O Gol 755 está na Alfa. O Gol 755, autorizado táxi via Alfa, mantém-se no Juliette. Alfa, já Juliette. Câmbio de Abravo, por gentileza, confirma intenções? Segundo, o número do Sistema 8, grato. Entendido que após decolagem, segue para o CAB e após sobrevoar no Baía de Todos os Santos, confirma. Confirme? Azul 2783, fase 3, próximo para a pega pela mente. Azul 2783 é o número 2 no setor, aguarde. Aguarda. 080 grau 039. Autorizado a NR, vai falar no 0423. Levou Bahia de Todos os Santos, inicialmente decola com proa sul, coordenação com a torre, aciona 01137, 500 pés. Arco 755, ingresso a Juliette, remota 1341. Remota 1, 3, 4, 1, 7. Então, de abraço, confirme o que eu vi? Avo para acionamento de decolagem, chame a torre 118, decimal 95, morro. Para o táxi, sideral 9900, com 5 a bordo, 3, 4 horas de autonomia, alternando São Luís. Fidel 9970, autorizado táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 018, morro. 7, eu vou ponto Ajuda 783, coordena com a equipe de sola, sinto o banho da Federal liberar a retaguarda, inicia a chama taxa. Após o banho da Federal, inicia 2783. Você não viu? Obrigado, não é pra nós. Pose Salvador Lunas, o Sideral 9970, próximo ao Porto Espera da 10 pronto. Sideral 9970, autorizado Lena e Mantep Estranzeiro. Aliás, Matias Sideral. Variado 032. Gente, aliado, decolando geral 9970. Azul 2783 para o TAC, 72 a bordo, autonomia de 3,40, porto seguro. Azul 2783, autorizado o TAC, seguir a parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame o TUV 1-18-295, ajustando 018 na rua. Parte 1 no Índia, ponto de espera 18-95, obrigado. Bravo. Autorizado decolar, Tanguia Bravo, fugindo. Aponte para o solo. Tanguia Bravo, confirme inicialmente, vai prosseguir litoral sul, vai tirar do carro. Do 273 controle 1 no Lauro Small 1198, obrigado, bom dia. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, chama o controle de Salvador, frequência 119.8. controle Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, chama controle Salvador, frequência 119, decimal 8. Decimal 8, Mike Juliette Romeu. Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma, vai mandar essa área, esse voo? Vai para sobrevoo Lauro de Freitas, Estrada do Coco, seu setor norte, sem interferir. Ok, confirmando, quando for necessário cruzar o eixo da 17, reporto que o Mike Juliette Romeu para aproximar o Salvador Norte. Quando é necessário, reporto, Mike Juliette Romeu. norte do aeródromo vai se deslocar na mesma distância através da cabeceira 28, Mike, Juliette Romeu. Não contei, vai efetuar um sobrevoo mais próximo à cabeceira 28, mantendo a mesma distância do eixo, Mike, Juliette Romeu. Babatão Golf Juliette X-Ray, formação Angel, confere, confirma o pátio e o nível solicitado. É a melhor saída para o Babatão Golf Juliette X-Ray, axé, o corredor forte. Corredor forte após o farol da barra. Babatango Oscar Juliette X-Ray, autorizado Serra November Tango Romeu, conforme rota, nível 085. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, restrito inicialmente 1 número 10, até a liberação do controle. Aciona 5426. Controle 119.8, torre 118.95. Gente, o Oscar Juliette X-Ray entendido, corredor axé, curva à direita, permanece restrito 1 número 10. Então, Oscar Juliette X-Ray, contejamento correto no parte da mata, com o fim do PLB. Treinamento de táxi, chama a torre 118.95, Oscar Juliette X-Ray, bom voo. Para Mike Romeu Alfa, bom dia, informação Índia, confirme o horário do plano de destino. Juliette X-Ray, livre acionar, quanto local? Tio Mike Romeu Alfa, ainda não possui plano no sistema, aguarde cópia. Torre Salvador, Azul 40, correção, Azul 4981, no marcador externo, com trem ainda não checado, estou na zero. Azul 4981, na autorizado de pouso, pistão 0, vento 120 graus, 05. Vento e pouso, pistão na zero, Azul 4081. Salvador, bom dia, voo no 0955, tem predação com fins, posição 05. E outra me chamou? Voo no 0995, gente da Índia, predação com fins. Voo no 095, bom dia, Índia, confere, prepare a sair da Arbor, é, leva aguardando, cópia número 2. Arbor, é, leva, não sei se... Mike Romeu Alfa, fala Salvador. O Mike Romeu Alfa autorizado a rimar para grupo de Zulu. Segue Hotel Delville, após sobrevoo Terra Nova, 500 pés, decola com Proa Sul, em coordenação com a torre. Aciona 0125, controle 119.8, torre 118.95. 981, solo 06 direita, solo 201. Ah, de grade, é, 121 de fundo. Mike Romeu Alfa, o detalhamento correto? Não é rimar, confirme o Bober? Solo Salvador, bom dia, o Azul 4981, livrou? Azul 4981, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte em Tira Juliette. Autorizado Alfa, repórter dentro da Juliette, o azul 498. Mike Romeu Alfa, para acionamento e decolagem, chame a torre 118 decimal 95. Salvador, bom dia, o azul 2796, autorização para João Pessoa, formação Índia. 2796, bom dia, Índia, confere, prepare saída com Índia número 2. Afirma, número 2, prepara a saída Conde. 2, senhor, prepara a Conde. 179. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 095. Bono 095, autorizado com fins, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor. Elefa, aciona 5457, controle 119, decimal 8. 900, cruzado 360, conforme o lado da consulta. Agora dando 10 para a direita, a boia alerta. Transponso 400, controle 198. Bono 095, posição 05. Bono 095, contenhamento correto, reporte para o pushback sanamento. Azul 4981, ingresso é Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 4981. Azul 2796, pronto, cópia. Bono 2, confirmação, autorizado de posição 3304. Afirma, autorizado, posição 304, retorno 0,07. Ciência, posição autorizada. Atuais conforme rota, nível 190. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0275, controle 119, decimal 8. Ciência, autorizado, João Pessoa, 190. Cola 10, curva esquerda na Conde, na Conde 0275, encontrando 119, na Conde 7. Volta mais próximo da cabeceira no 7, no Michael Melf. Próximo no 7, autorizado. Vai na retaguarda do... A aeronave que está pousando na Tan. Aprovado em Itapua. Autorizado Serra, Whisky, November, Bravo. Pode conforme rota. Nível 360. Decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, código após direto, aciona 5430, controle 119.8, torre 118.95. Aquilo Índia confirmando a saída, Momo, Cogibo, após direto. Já que o Índia, cotejamento correto no pátio da Baidé, confirme o Cobê. Já que o Índia, funcionamento de táxi, chame torre 118.95, meu voo. Para o hotel Devine e Michael Mel. 304, sola 21, direita sola 21 das mãos. Não, 304, bom dia, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7, 3304. Eu deixamos o controle, 19.8, bora para a Juliette X-Ray. Alfa, avisou com o hotel Devine, vai para pouso no Devine, mais uma Alfa. Gente, aponta quando novamente para a decolagem vai ficar. Confirma, não, não, deu vindo. O destino final é o hotel Delville, o Michael Melf? Afirma, esse sim, tem uma outra notificação para sobrevoo, para ele, marca um sobrevoo Terra Nova, São Sebastião do Passé, o Michael Melf. Ok, tem esperado o Michael Melf, está controlando. Está controlando já o Michael Melf. Autorização, controle táxi, Delta táxi, a porta com disparador no 7, certo, Lenin? Michael, meu alvo confirmando já no solo. Michael, meu alvo na escuta, põe. Michael, meu alvo na escuta, estou aí. Pato, índio, autorizado de graça, porta grande, solta, certo. Salvador, o Papa Romeu, hotel de Leste Serra, na proa do farol de Tapões, instruções para pouso na pista no 7. Você é autorizado, 5 estrelas direito no 7, porta construção. É, a informação é do hotel de acesso? Ah, tá. Pode cruzar o final do ano 0, 5 estrelas direito no 7, porta quase para cima. Hotel de acesso é autorizado o cruzamento da final do ano 0, circuito sendo direito, ou no 7. Hotel de acesso, cruzar na curva abaixo. Aquilo Índia, autorizado até com a 7 metro 1, 2, 0 graus, 0, 0. Faça a base curta, tá, ONU 7. Realizando a base curta agora para a ONU 7, visual com a aeronave na cabeceira da ONU 7. Hotel Juliette Serra. O tanque de Abravo tem aeronave girando base da ONU 7, no través, seria através oeste da cabeceira no 7. Reporta solo controlado da RMA, tanque de Abravo. Solo controlado, tanque de Abravo. Tec, Luiz, Anacolote 18, controle 199, décima 8. 198, Serra, aquilo índio. Juliette, Serra, se é possível ingressar na curta final da 197 para a cabeceira. Tá, Juliette, Serra, autorizado, pouso, pista no 7, vento 1, no 0 grau, 07, nós. 17, sim. Informa que tem bastante urubu na proximidade do shopping, Salvador Norte Shopping, ok? Então indo em direção à cabeceira, no 0, então. Obrigado, tem bastante urubus, é isso? Na próxima chove, prosseguindo pra cabeceira, é isso? Afirmativo. Ok, grato pela informação. 130. Bom dia. Platão Gótica, Papa Golf, bom dia. Informação em curso, Índia. Sierra November, Quebec, uniforme. Pronto, cópia. Gente, o Papadão Gótica, Papa Golf, aguarda um instante. Para o taxi, sono 095, OB 170, 3 horas, Uberlândia. Consumador, bono 095. Bono 095, autorizado, tá? E a parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118-95, ajuste no 019. E parte 1 no Índia, ponto de espera 295, 1019, bom dia, bono 095. CDR Mar, visual com aeronave, solo controlado, Mike Led Romeu. Confirma para dois. Através da RMAR, visual com aeronave, solo controlado, Mike Led Romeu. Mike Led Romeu, sente no solo, sai onde é que o índio ali frequenta. Bate de Leite Romeu. Não copiou a informação, mas de Leite Romeu. Para qual informação que seja? Bate de Leite Romeu. Prossegue para pouso. Serra Índia Eco Índia, reporte solo controlado. Ainda não visual com Serra Índia Eco Índia. Reportará na final, porém o solo é... Acorde na comunicação, Mike Led Romeu. Gente, aposta no final, toma Mike Led Romeu. Reportará, Romeu. Oi, Salvador, bom dia, bono 095, ponte espera no 0, pronto. Bono 095, autorizado, decolar, no 0, vento 100, 0, grau, 0, 7, 9. A gente decola na 10, bono 0, 0, 0. Acho que o Papagolfo, pronto, cover. Acho que o Papagolfo, autorizado Serra November Quebec Uniforme, nível 080. Coordenação com o controle, decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, após direto, aciona 5447, controle 119.8, torre 118.95. A decola da 35 e após? Aguarda no instante, um ótimo pagou. Golf autorizado decolagem 35, curva à esquerda, no perfil da Momo, aposte direto. Sim, meu PLB? Gente, acionamento e táxi, chame torre 118.95, ótimo com a Golf, com Golf. Pronto, cópia. Azul 4299, autorizado Campinas, Vepuzio Luna 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue percurso de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5461, controle 119.8. Do 4299, ficou deixamento correto no 1, reporte para o costume de acionamento. Meu Mike F. Juliette, bom dia, informação do curso Índia, confirma o pátio no nível solicitado. Doutor Índia e Juliette, ainda não possui o plano do sistema, agora está em contato, confirma o horário do plano. Excelente. Autorizado acionar a contato. Salvador é o azul 2796, está pronto para o ataque. Com 5-1 a bordo, 4 horas e 15, alternando Marcelo. Azul 2796, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 019, bom voo. Então, autorizado parte 1 no Índia, ponto de espera 2795, e o ajuste no 019 para o azul 2796. Estamos vitorinho de Juliette, pronto com a B. Tá batendo vitorinho de Juliette, autorizado Cairo Lourenço, conforme rota, 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva direita. Segue corredor axé, aciona 0160, controle 119.8 e torre 118.95. Vitor Índia Júlio, apenas confirmando a frequência do controle, 119.8. Victor India Juliette, bom voo. Seu nome é Itaque, chama a torre, 1895. Autorizado, Sanar, contato, Vitor Angelete, contato.